Faço boa noite, Mike Yankee Oscar. Mike Yankee Oscar, prossiga. Boa noite, senhorita madame. Me informa aí se o Yankee Oscar permanece aqui na ponte 2. Ou se vai ser rebocado, senhorita? Mike Yankee Oscar, aguarde. Me aguardando. Mike Yankee Oscar, Torre. Mike Yankee Oscar no portão 02, Torre. Salvador, Azul 6908, formação Charlie, boa noite. Azul 6908, boa noite, acione identificação, deixa nível de voo 050 via chegada Bomed 1. Ao 50 na Bomed 1, Azul 6908. Boa noite, eu tô 31, 70, 190, pro 150, Coaxá. Tanto aí, 70, boa noite, acione identificação dessa nível de voo 060 via chegada Bomed 1. 060, Bomed 1, possibilidade de voar direto Duna? Tanto aí, 070, negativo, é o número 2 na aproximação. Nave que modulou para o controle? É o Tom Mike e a Antioquia. Ou o Estevão? Prossiga. E a Antioquia está parqueada aqui no speaker número 2. Solicita autorização para a nave estar sendo rebocada para a remota 1-2 da principal. É, já me atuou em uma frequência 1-2 na décima 1. Oscar, boa noite, prossiga. Ok, a gente está parqueado aqui no FIGA número 2. Solicita autorização para a nossa cena rebocada para a remota 1-2 da principal. Sim, autorizado, reporte ao término, Mike e Oscar. Fernando, obrigado. Para 2000 pés, altímetro 1906. Para 2016, azul 6908. Jonas 7-0 vai precisar de um pequeno desvio à esquerda por 15 minutos da formação. Altimetria, tanto de Jonas 7-0. Pro 50. Cliente autorizada pro 50, tanto de Jonas 7-0, confirma sua velocidade indicada. 250 nós. Cliente. Tanto de 1970 reduza para 2209. É, 200 e? 220. 220, tudo bem. Vamos tentar reduzir aqui, 321. Azul 6908, autorizado, assinado o procedimento ILS-XY. Pistão 90, reposto no curso do localizador. Portal localizador, azul 6908. Tanto de 1970 desça 3000 pés, ajuste de altímetro 1906. 3000, 1906, só 3170. Quebrou o cabo de aceleração, ele está se deslocando da pista aí através de. Da marcha lenta, ok? Vamos só trocar o cabo aí. Gente, não há nenhuma previsão de aeronave fazer feedback aí no setor, tá tranquilo, reporte para prosseguir com o reboque quando possível. Que reportará quando você for prosseguir. Obrigado. Estabilizando X-ray azul 6908. Azul 6908, complexo Semitorre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Torre azul 26908. Azul 6908. Ajuste 1016, continua a aproximação, reporte visual. Na informação, a última aeronave reportou a 1.200. Nós estamos agora a 2.500, azul 6908. Ciente tráfego também avistado. Autorizado pouso, pista 10, vento 1.60 graus, 1.29. 1.602, pouso livre 1.90, 6908. Até remoto 1-2, aposta ao término, Mike em quiosque. Remoto era 10, obrigado. Tanto 3170 completo, chame torre 198, decimal 95. Obrigado, boa noite. Azul 6908, solo ao 02, livre pista à direita, segue táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3, posição 3 Lima. Alfa e Kilo até o Pátio 3, 3. Boa noite, Salvador 3170, até o final da 10, trem baixo novato. São 3170, boa noite. Continua a aproximação, aguarde pista livre, QNH 10 no meio. 1016, guardando. 31170, autorizado pouso, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. TV pouso 10, 31170. Então 31170, no solo ao 05, libere a direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Juliette. Alfa, reporte preguiça São Juliette, 31170. Confirmando a Juliette, 3170. Então 3170. Autorizado ingresso via Juliette para o pátio, posição 10. Pode chegar no 0, 3170. Fique atento apenas à aeronave da companhia, já finalizando o reboque na remoto no 2. Tá ok, tá visual, senhor. Muito obrigado pela informação. Salvador, 03520. 03520, acione identificação, deixa nível de voo 050 na prioridade TAP para interceptar a chegada Bomé de 1, confirme se está sentindo a informação ativa. Afirmo, ciente da Delta para o 050-3520. Boa, Mike, aqui é Oscar, parqueado na remota 12, frequência livre, bom dia. Gente, Mike, aqui é Oscar, bom dia. Uno 592, bom dia, sua identificação, deixa nível de voo 060 via chegada Bomé de Uno. 060 via Bomé de Uno, bom dia, nós dois. 3520 a 2000 pés, ajuste de altímetro 90 no meio, autorizado no final do procedimento. E ele é excluído a pista 10, aposto no curso localizador. 3520 Corte Bar, Duna, direto, tem uma formação na nossa frente em Itapi. Tanto 3520 afirmativo. Autorizado Vana Cruz de Duna, reporte recepção no curso localizador. Reporte recepção. está finalizado o TAN 3520. TAN 3520 completo, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, 3520. 5920 com restrição para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 09 meio, autorizado final do procedimento, ILS X-ray da pistão no 0, reposto no custo localizador. Passa localizador 10 para 2.000, com meio 16, o gol 5920. 3520, tráfego também avistado, autorizado pulso, pistão no 0, vento 1 no 50 graus, 109. TAN 3520, no solo 124, livre pista direita, segue táxi via Alfa Juliette, portão 03. Direita Alfa Juliette, para o 338, 3520.